Programa Francisco Barbosa. Entrevista. Imprevista. Olha esse telefone. Ô Barbosa, quem tá na linha pra falar com a gente, Barbosa, na ligação internacional, é o senhor Ramiro, Barbosa. Ô, coisa boa. Isso, aquele português que sempre liga lá de Lisboa, querendo saber notícias sobre o Brasil. Tudo bem, senhor Ramiro? Ô, Maurício, tudo bem contigo? Tudo bem, senhor. E você, meu bom amigo Francisco Barbosa? Tudo bem, meu amigo Ramiro. Tudo bem aí no Brasil? Maravilha. Ô, Maurício. Pois não, senhor Ramiro? Quais são as últimas fugas de presos aí? Lá vem o senhor deboche. Começou o deboche, né, caramba? Calma lá, Ramos, calma. Vou te ligar, hein? Pera lá, ô Barbosa. Fala. Você é que está mais calmo aí, ô Ramiro, não começa. Diga. Pode falar, homem. Não começa a pegar no pé do Maurício. Hoje, ó, vou te avisar, hoje ele tá atacado, hein? Não, mas pega leve, eu hein? Eu não vou pegar no pé de ninguém, não, então, ô. Então tá bom, então tá bom. Você que está mais calmo aí, sim. O que foi que houve lá em São Paulo, numa fuga de presos? Ih, nem brinca com essa história, não. Seu Ramiro. O que houve, ô Barbosa? Os caras invadiram uma delegacia lá em Campinas e libertaram um monte de presos, sabia? É, foram 109 presos que fugiram, sabia? 109 presos? É. Você tá rindo, né, Garcia? Ele ri. Qual é o problema? A população da cidade aumentou muito então. Mas eles não teve nenhuma outra aí no Rio de Janeiro também? Bom, a que teve aqui no Rio foi no presídio Bangu 2. Dois sequestradores desapareceram do presídio. Esse presídio Bangu 2 que o Barbosa tá falando, ele é de segurança máxima, sabe? E os dois sequestradores sumiram. Ninguém sabe como eles sumiram. Mas vai ver então que contrataram algum máximo ou mergulharam na canalização da privada. Ah, que contrataram mágico o quê, seu amigo? Esse Brasil aí é demais. Maria! Escuta cá essa piada dos brasileiros, tá bom, aqui, mulher. Seu Ramiro, já debochou bastante, um abraço pro senhor, tá bom? Vamos, calma lá, puxa vida, homem. Ô, Barbosa. Fala, Ramiro. Você que está mais calmo aí, diga, homem. Diga um cantão. Oi. Teve aquele negócio de gravar os telefones do ministro das comunicações. Sim. Só no Brasil que conseguem gravar os telefones do ministro das comunicações, não é? É, que coisa incrível, né, Ramiro? E agora teve outro caso aí, na Assembleia Legislativa do Rio, é? Teve sim, seu Ramiro. Alguns deputados gravaram conversas pessoais de outros deputados que ofereciam subornos, sabia? Entendi, então. Usaram aparelhos sofisticados para gravarem as conversas. Que aparelho sofisticado o quê, seu Ramiro? Eles esconderam um gravador no bolso do paletó. Qual é o problema, já? Uma coisa bem do primeiro mundo mesmo, que não que é? É aquele gravador do bolso do paletó. Seu Ramiro, tá legal, já. Piada, mulher. Seu Ramiro, um abraço, tá, seu Ramiro? Vamos desligar, tá? Estamos desligando, tá? Calma lá, mas calma aí, mas espera lá. Fica debochando a gente aí, mano. Mas que desatino, calma lá, mas... Mas que história é essa aí, do roubo de tratores? Seu Ramiro, é o seguinte, a polícia tá investigando uma quadrilha aqui que tá roubando trator, reto escavadeira, entendeu? Já roubaram 8 esse ano, mas a polícia já localizou uma. Entendi, então. Os ladrões vão lá, não é? Rendem o motorista da retroescavadeira. Gaspes, mas o lato aí. Aí saem disfarçadamente com o trator pelas ruas. Aquele trator pequenininho, aquele carrinho que ninguém vê. Ramiro, um abraço, não.